aí cê é neurose. Graças a Deus eu tô de volta. Liberdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Livre-me, Senhor, de todos meus inimigos. Sem neurose, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então pega a visão, pega o flash. O cair é do homem, e o levantar de Deus. Eu tô na pista e de novo a família fortaleceu. Eu tava na minha base, eu tava tranquilão. Do nada ele brotou com um mandado de prisão. Eu não entendi nada, rolou maior estresse. Falaram que eu praticava o artigo 57. Isso é uma covardia, cambada de vacilão. Eles fogem a mata os outros e pensam que tá na razão. Foi obra do inimigo querendo me derrubar. Mas Jesus está comigo pra sempre me levantar. Eu fui para o B10, meu Deus é uma massacre. Só sabe quem passou lá que o bagulho é de verdade. Depois fui mais pra frente, fui lá para o BC. Encontrei vários amigos que é só de fortalecer. Caiu mais uma bronca do Face, falo pra tu. Eu tive que tirar um castigo, fui lá para o B1. Cê pensa que acabou, mas vai dormir mais uma vez. Eu tive que tirar uma etapa, fui lá para o B3. E agora o trem voltou, graças a Deus eu tô na rua. Liberdade é eterna e a luta continua. Tá tranquilo, porque o mundo gira. Ontem eu tava por baixo, hoje em dia eu tô por cima. Tá tranquilo, porque essa é nossa vida. Ontem eu tava privado e hoje em dia eu tô na pista. Tá tranquilo, porque essa é nossa vida. Ontem eu tava privado, hoje em dia eu tô na pista. Tá tranquilo, porque o mundo gira. Ontem eu tava por baixo e hoje em dia eu tô por cima. JC Shake da Rádio Mandela, manda pra ela.